é fofinho de plantão. Falou, viu, senhor presidente? Vários falou palavra bonita. Mas eu não posso ser enganado de novo. Minha parte, eu quero é petróleo. Ações da Petrobras, jacinta mineral. Minha parte do pré-sal. Fala de mim, aponta o cigarro da boca. Mó neurose, a febre não é pouca. Nada com nada, resto de sobra humana. Só veio pop, é louco pela fama. Dedo de seta é melhor remediar. Mó sangue bom, agora eu via. Cuida da minha, braço de tamanduá. O que me guia, a fé é um patuá. Seu língua preta, vamos ver quem presta menos. Cê deu mó milho, meus sentimentos. Mijou pra fora, o pinico aqui virou. Não deu descarga, o caldo entornou. Nada fizeram pro sorriso adormecido. A mente vaga, na memória o esquecido. Nunca do jeito, da forma que queremos. No meu destino, escolhi do sentimento. Não se esqueça, eu ainda não morri. Eu resisti, seu pesadelo tá aqui. A voz do povo representa a voz de Deus. Aquele pôster na parede envelheceu. Não se engrandeça, cresce e apareça. Tapa na cara, um tiro na cabeça. Com esperança minha fé embora cresça. Só peço a Deus que no caminho eu não me perca. Dia após dia o tenebroso pesadelo. Imagem antiga se reflete no espelho. Eu vou que vou, eu não descarto. Linha de frente até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. Na conta prova o prometido resultado. No sapatinho pobre vale encantado. De volta à cena o bandido, o vilão. No descompasso me acelera o coração. Satisfatório, perdão para o descrente. O réu que mente, descaradamente. Lado obscuro na sentença o veredito. O ato insano, comentário esquisito. Depoimento se declara o velho louco. Tá embaçado, dois por um, chapa o coco. O infeliz puxou o pino da granada. Eu sou a mosca, a que caiu na sopa. Lembranças vagas que o tempo empoeirou. O morto vivo na história levantou. Aquele pôster que o tempo embolorou. Tudo esquecido, olha o trajeto que custou. Boca de urso, a língua lambuzou. Um gato preto, meu caminho aqui cruzou. Vive à procura, caçando a meretriz. Passou o tempo, o que foi que eu fiz? Sou o temente, a munição que atirou. Seu pesadelo, a esperança clareou. Telefonema, tudo isso ele aprontou. Difamação, esse canalha me julgou. Disse, me disse, o cravo e a flor. Brota no ar, a semente do amor. Eu vou que vou, eu não descarto. Linha de frente até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. É só pros loucos, é só pros loucos. Até o último cigarro. Tava lá em casa, olhava sem pensar, sem imaginar, quando foram me chamar. Tava lá em casa, olhava sem pensar, sem imaginar, quando foram me chamar. É a hora de lutar. Tava lá em casa, olhava sem pensar, sem imaginar, quando foram me chamar. Olhava sem pensar, sem imaginar, quando foram me chamar. É a hora de lutar. É a hora de lutar. É a hora de lutar.